paredão super pressão. Alta tecnologia e muito som. Você encontra aqui. Paredão super pressão. Aqui a gente bate pesado. Paredão Super Pressão. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. E longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Larga as suas roupas, se o que quiser, porque não vai doer. Não vai voltar pra cima, sou melhor que você. Vem pro show do Super Pressão. Os DJs Toninho Pressão, Aldo Mix e Marlison Show comandam o show no Paredão Super Pressão. Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Sente a pressão, pressão, pressão. Paredão Super Pressão. Aquele jeito, solta o grave. Esse é o Paredão Super Pressão, o maior show automotivo da região. Paredão Super Pressão. É Paredão Super Pressão. Alô, Marlison Show, botando pressão na galera. Super pressão. Super pressão, organização Paulo Confecções. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. Super pressão. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Maior show automotivo da região. Paredão Super Pressão. Paredão Super Pressão. Aqui a gente bate pesado. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalão.